passado, famílias reunidas, menos o filho de quem ninguém mais pergunta, desde que saiu do armário. E o tio, um salafrário, torcendo pra mãe morrer. Uma herança nesse fim de ano cai bem melhor do que um pavê. Diga às crianças que Papai Noel não vem. Papai Noel não pode dirigir. Ele tomou cerveja, eu estava ali. Ele tomou uma breja. Ele tomou cerveja. Ele tomou uma breja. Nesse Natal, Papai Noel não pode dirigir. Ele tomou uma breja, eu estava ali. Disse: vem tomar cerveja, vem tomar uma breja, vem tomar cerveja, uma sozinha comigo. Já eu estava ali.